No 4148, desce para 3 mil pés, ajuste na 094, líder de gestão de altitude em TAP. 3 mil, livre das restrições, 4148. Para 3891, desça para 4 mil pés, ajuste 1 na 094. Para 4.3891. Gol 9606, desce para nível de voo 050. 050, 606. Gol 9606, reduz a velocidade para 2109, número 4 na aproximação. Pode confirmar, 200? 210. 210. Dona 714, no solo 51, libera a direita na minha escuta. Táxi via Fox Alpha, chame antes da Juliette. Fox Alpha, chama antes da Juliette, gol no 714. Salvador, boa noite, 0805. Boa noite, 0805, aciona identificação via chegada mar e desça para nível de voo 060, redução para 2509. 060, chegada mar, reduzindo para 259, 0805. Vetoração para sequenciamento, curva direita proa 240, limite é o que dê mais 0, correção 110 de cima. Direita 240, 110 de cima. Economia 06, redução para 2009. Tá, tá mantendo, 200, 606. Certo. Portugal 0-1-9, complete approach, contact tower 118.6. 118, Portugal 0-1-9. Mantendo 3000, azul 4148. Azul 4148, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-ray, reporte estabilizado, 4148. 3891, para interceptar o operacional ILS, curva esquerda proa 190. Esquerda. 3891, desça para 3 mil pés, ajuste na 014. 3 mil, na autoridade de ambiente. Portugal 019. Check your landing gear. Not down now, Portugal 019. Ok, clear to land runway 10, wind is 110 degrees, 09 knots. Air Portugal 019. Go ahead, runway 10, Portugal 019. Reduz a velocidade para 1709. Já está reduzido. Salvador, gol 9704, passou a Juliette. Ingresso pela Juliette, portão 04. Juliette 04, obrigado, boa noite. Já está mantendo 180 agora, senhora, 606. Sente. Uno 606, retraso para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Mantenha pro limite ao curso do localizador, 606. 3891, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4. 2000, vai passar o localizador. Tá 3891, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda pro 120. Esquerda. Azul 4148, chame torre 118, decimal 6. 18, confirme, 186? Afirmativo. Obrigado, 186, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4148, tá 1 milha do estado, baixado, tá lá. Azul 4148, boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista 10 livre, vento 10 graus, 099. 4148. 1-4, 606. 3891, reporte reinterceptando o curso do localizador. Confirma o 93891. Reporte reinterceptando o curso do localizador, tá 3891. Já está. Air Portugal 019er, on the ground at 58, vacate the runway, remain my frequency, taxi via Foxtrot, Alpha, and report to for Juliet. Getting right, then Alpha, Foxtrot, follow back Juliet, Portugal 019er. Azul 4148, autorizado pouso, vento 10 graus, 08 nós. Autorizado pouso, 4148. Ah, Salvador, boa noite, é o 3291. Passando, estabilizado em LS, passando Duna. Gente, 3891, no número 2, chame passando externo com cheque de trem. Mono. 3614, vira recepção, 9-0. Perceptou o localizador. 606. Bono 606, controle ciente, agora transferência para a torre. Bono 805, reduz a velocidade para 1909. 1908-05. Passou o externo Machado travado, 91 da tarde. Ok, 3891, não continue a aproximação e aguarde pista livre. Vento 110 graus, 07 nós. Aguardar. Portugal 019, Portinho de Joio. 09er, taxi via Juliet, stand 11. Juliet, to stand 11, Portugal 019. Azul 4148 no solo 0201, mantenha minha escuta. Táxi Alfa Índia Portão 01. Alfa Índia Portão 01, 4148. Nossa escuta. Então 3891, livre pouso, pistão no 0. Vento 110 graus, 079. Pouso livre para o 3891, nota. Avistou com 2.700, o Gol 606 está estabilizado em RS. Gol no 606, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, boa noite. Salvador é o Gol no 896, informação Bravo. Gol no 896, acione identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 050. Aidente 50, chegada Mari, Gol 896. Gol no 805, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no quadro, redução para 1.709, reporte estabilizado. Sente 1.709 reduzindo, desça para 2.000, reporte estabilizado, 1.905. 10 grãos, 089. Sente, aguardando mesmo, né? Então 3891 no solo 04, táxi à direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 3891. Gol no 606, livre pouso na pista no 0, vento uma centena de graus, 089. Vento 606, livre pouso no 0. Utilizou agora 805. Sem complete, Celeste, torre 186. 186, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. Boa noite, 05 estabilizado, Celeste, portão no zero. 805, continue aproximação agora de pista livre. Vai dar pista livre, no 805. Economia 06, solo 06, taxa direita pela Fox, após Alfa Juliette, portão 05 na minha escuta. Alfa Juliette 05, sua escuta. Voo no 805, pista liberada, pouso autorizado, uma centena de grão, 089. Gente, no 805, fazer pouso, estamos zero. Via Eco Alfa Juliette, portão 06. Eco Alfa Juliette para o 06, na sua escuta, no 805. Desço 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Ok, 2014, chamando o LOC, 8961. Boa noite, é o Gol 17 no 4? Quem chamou a torre, confirme? É o Gol 17 no 4, autorização para Aracaju, assistente da Bravo. Ok, Aracaju, nível 230, aguarde para a cópia, prepare Pucajão direto. Gente, obrigado. No 714, copia? Afirmo. Salvador Aracaju, nível 230. Decola da 10 com curva esquerda, subida Pucajão após Jamo direto. Acione 5477, o controle em 19.8. Transando Aracaju, 230. Puca, transição Jamo. Decola da 10, curva esquerda. Transponder 5477 e o controle 19.8. Gol no 714. Com o treinamento correto, chame pronto. Chamada quando pronto, pronto, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Boa noite, trip 5307, gente da Bravo. 360 para Belém, agora de cópia, trip 5307, prepare Momo, transição Trova. Momo, Prosa? Trova, Trova. Momo, transição Trova, grato, 5307. Salvador, Gono 896, está passando o externo, contra embaixo, travado, pista 90. Gono 896, tem livre pouso na pista 90, vento uma centena de graus, 10 nós. Livre pouso no 0, 896, vou. Zero, tá ciente da informação, Bravo, perdeu contato com o Recife. Web 5809, acione a identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Gente, chegada a Mari, só pode confirmar o nosso número aqui no setor? Número 1 na aproximação. Web 360, para Belém, eu presulo 41, decolada 10, curva esquerda, Momo, transição Trova, 198, controle, 5501, transponder. Correto, time pronto, portão, pra na remota 1-4. Vai chamar. E agora eu tô vendo que não tem tráfego. Aqui é uma chegada padrão pra Salvador. Ah, positivo. Tô autorizado então para 050, né, na chegada Mário. Correto. 4, é. 4 ou 1 ou 4? São 100 com 10. Ah, obrigado.